Bom dia, queridos e queridas. Eu fico. Tenho recebido algumas mensagens, fico tocado assim com a quantidade de gente que tem dito que tem sido bom ouvir esse tempo nosso de reflexão aqui. E às vezes eu me sinto meio que falando numa caverna, falando pro nada, né, ou para pouca gente, mas é legal quando a gente ouve uma outra coisa boa como expressão desse tempo. E hoje é impossível a gente ler a Bíblia, fazer alguma reflexão sem a gente parar para pensar no que está acontecendo nesse momento no país da gente, no mundo da gente. A gente se esquece que algumas trocas que são feitas, algumas desistências que a gente faz, deixam consequências muito sérias, não só para a gente individualmente, mas para a coletividade. A crise que a gente vive, ela está escalando e eu não vejo aí, pelo menos no médio prazo, nenhuma possibilidade disso se tornar menos grave. Ao contrário, eu acho que isso vai ficar mais grave. Vamos lá. A gente vai desistindo de alguns caminhos, e eu chamaria isso aqui hoje de caminho estreito. A gente olha para aquilo que é demanda do Evangelho, que é demanda da lei do Senhor, que é demanda dessa relação humana estabelecido a partir do processo de humanização da gente que acontece quando Deus nos torna, através do atributo da consciência, aquilo que Gênesis no capítulo 2, no capítulo 3, narra como o homem ser feito à imagem e semelhança de Deus, a gente vai desistindo desse processo de humanização e volta à característica típica da nossa espécie, que eu chamo de hominização. Vamos explicar o que eu estou falando. O processo evolutivo da gente é óbvio. E a Bíblia não narra nenhuma história de que Deus tenha pego um bonequinho de barro soprado no nariz e feito sair andando e chamou esse bonequinho de Adão. Isso é mais parecido com a história do Pinóquio. A Bíblia fala de uma história em que Deus formou o homem a partir do pó da terra, a partir dessa superfície fértil do solo, e que num determinado momento desse processo formativo, Deus pega esse ser humano e que está num processo que vai da hominização, né? Ou seja, que a gente vai deixando de ser terra para ser bicho, para ser um hominídeo, para ser um antropóide antes disso, ser um hominídeo, e num determinado momento Deus nos humaniza. Esse momento na Bíblia é quando ele sopra o seu espírito e nos faz alma vivente. Ou seja, nós deixamos de ser levados pela nossa programação genética, pelos nossos instintos e pelo nosso psiquismo, pela nossa reação emocional, e a gente ganha a possibilidade de transcender, inclusive, o nosso psiquismo, a nossa raiva, a nossa explosão, a nossa ira, o nosso medo, a nossa ansiedade. A gente consegue transcender isso e passa a usar um atributo novo. E esse momento que a gente passa a usar esse atributo novo é chamado consciência ou humanização da gente. O homem humanizado por Deus, né, e essa é a base da nossa fé, de que essa não foi uma ação ao acaso, essa não foi uma ação que aconteceu porque tinha que acontecer, ela aconteceu por uma intervenção direta de Deus. Isso nos coloca diante de uma possibilidade de optar. Optar por seguir esse caminho que nos aproxima cada vez mais de Deus, ou seguir o caminho contrário e voltar, né, à bestialidade do nosso comportamento de hominídeos. O homem opta, o ser humano como espécie opta, e N vezes opta, por voltar à barbárie. A gente passa por fluxos e momentos e pulsos de humanização, de consciência. Mas existe uma tendência absurda na gente de voltar à barbárie. Eu, agora de manhã, acabei assistindo As cenas que estão acontecendo no estado do Espírito Santo, e vi algumas cenas de espancamento, de linchamento, de gente invadindo lojas, como Loja Bahia, Loja Americanas, várias lojas de eletrodomésticos, e não eram bandidos entrando, eram pessoas que paravam seus carros, que paravam suas motos e enchiam o carro, e as pessoas que filmavam isso, e hoje em dia a gente tem esse atributo do celular aí que permite a gente ter essa notícia sem filtro, né? Era uma barbárie completa, né? Pela simples ausência de uma lei externa que tivesse controlando essas pessoas que pegam ônibus. O absurdo de um ônibus ser roubado dentro de um terminal. Simplesmente pela ausência da presença física de policiais ali. Óbvio que também isso vai levar um monte de gente a dizer, né? Os Bolsonaro da vida já se manifestaram de que precisa endurecer mais, aumentar a polícia, como se esse hominídio bestial só pudesse ser controlado na base da força. O que é a proposta do Evangelho? Que esse controle do distúrbio e que essa possibilidade de sermos humanos se dê de dentro para fora. E que começa com um processo de humildade, de humilhação diante de Deus, de reconhecimento e de profunda reforma. No texto de hoje, a gente está trabalhando o papel em que essa palavra revelada de Deus, ou seja, que a gente chama de Escrituras, ou especificamente, mais especificamente, a lei do Senhor, aqueles cinco primeiros livros da Bíblia, tem no sentido de nortear a gente. Mas mesmo essa lei ela pode ser usada truculentamente, de cima para baixo, de fora para dentro, para tentar ordenar e fazer as coisas funcionarem. No processo de revelação que a gente vê em Jesus, a gente vê ele levando essa lei, como a gente leu no texto de ontem, mais para dentro, colocando o cumprimento da lei dentro do coração. Vamos voltar aí à história do rei Josias. Bom, você imagina a bagunça que estava o templo do Senhor. Esse templo que começou a nossa história ontem com uma reforma, ele havia sido um templo no qual as pessoas tinham desistido dessa relação exclusiva com Deus e provavelmente em alguns momentos, porque era muito educado a gente abrir portas de diálogo ou ser o mais inclusivo possível e não ser exclusivo de Deus, mas admitir que outros cultos invadissem esse templo. O texto fala de adoradores de Baal, tinha prostituição dentro do templo, tinha um setor de prostitutas e prostitutos cultuais, você tinha um setor que queimava incenso para Baal, você tinha um setor que fazia o culto de Azerá, você tinha um outro setor que até fazia o culto a Yahvé, né? E tinha lá os seus sacerdotes, e tudo isso convivendo como se, olha, cada um faz a opção e acredita no que quiser. E isso estava levando, como já tinha levado, e como acontece na história de Acabe, né? E toda a loucura com Jezebel, isso já tinha levado Israel à degradação moral, à degradação de violência entre as pessoas, guerras externas, guerras internas. Bom, a primeira providência de Josias, no seu próprio arrependimento, é remover todos esses objetos de culto de dentro do templo. É expulsar e colocar para fora das fronteiras de Israel todos os seus sacerdotes, todos aqueles que promoviam e justificavam e elaboravam teoricamente sobre esses cultos. O que isso tem a ver com a gente? Gente, existem vários cultos hoje em dia acontecendo que estão sendo admitidos dentro da comunidade cristã. A gente está admitindo o culto ao preconceito, o culto à violência, o culto à mentira, o culto ao engano, o culto ao dinheiro e ao consumo. A gente trocou a nossa identidade dada no batismo em Cristo e ao caminho estreito que a gente tem, que nos faz desistir, né, de uma vida de barbárie. A gente trocou isso por um culto Em alguns casos, só patriotismo, ou apatriotada, como você viu com esse pessoal da camisinha amarela, e esse pessoal que acha que a grande ideia para ser cultuada é uma ideia de Brasil específica, ou de país específico. Esse culto ao consumo, né, no qual a gente mede a bênção de Deus pela nossa capacidade de consumir, né, o acolhimento ou a admissão da violência como caminho, isso está dentro da igreja, né? E o objetivo de que as pessoas sejam afluentes, que as pessoas sejam, tenham sinais externos de riqueza, tenham, que exibam vitória financeira. Gente, isso é admitir uma série de cultos junto com o culto do Senhor. Qual é o culto de Jesus? É aquele que se nega, se esvazia, vive humildemente. A gente vê lá no texto de Paulo falando, cara, eu carrego a morte de Jesus em mim. Eu passo por situações que não são fáceis. Eu admito como parte da minha vida algumas coisas que muita gente acharia sinal de derrota. Ele fala, eu admito a pressão. Eu admito ficar perplexo, não conseguir explicar alguma coisa. Eu admito a perseguição. Eu admito o abatimento. Né? Eu trago no meu corpo o morrer de Jesus. Isso é o velho caminho estreito. Porque se a gente é pressionado, e a pressão existe, ela não é brinquedo. Né? A pressão externa que a gente sente no mundo de consumo, no mundo de violência, no mundo de intolerância, no mundo de preconceito, a pressão é grande. Mas aí Paulo fala, a gente é pressionado, mas não é desanimado. A gente fica perplexo, a gente não consegue entender, a gente não se desespera, porque sabe que Deus tem na sua mente aquilo que dá sentido a tudo que parece sem sentido. A gente pode ser perseguido, mas não se sente abandonado, nem é abandonado. A gente se sente abatido, por vezes, porque tudo isso dói, cansa, a gente fica mal, mas a gente não é destruído, terminado por esse abatimento. Ora, esse é o caminho estreito. E esse caminho estreito não admite que se conviva com tudo isso uma vida fácil, um evangelho de prosperidade, não se admite que você leve junto com isso o culto ao consumo, o culto à violência, a admissão de que é legítimo, sim, que as pessoas falem de pena de morte, falem de abuso de autoridade, que admitam odiar alguém por causa da sua ideologia, da sua opção sexual, da sua maneira de ser, por causa da sua opinião, que admita a divisão entre pessoas, entre nós e eles. A gente cultua essas coisas no nosso dia a dia. Os nossos instrumentos de culto é o Jornal Nacional, que você assiste todo dia. Entendeu? É a admiração que você tem por aquela vida do shopping. É aquela coisa maluca que você tem de querer trabalhar igual um doido para consumir alguma coisa. Josias viu todos esses cultos no templo do Senhor que tinham nomes de outros deuses na época. Nós não temos mais Baal, Astarote, nada disso. Mas sim, nós continuamos aí com os nossos astrólogos, os nossos médiuns, os nossos pastores, os nossos promotores da autoajuda, livrinho bacaninha que ensina você a pensar positivo, que simplesmente estimula e continua esse tipo de culto, cacete. Então, abre mão disso, expulsa isso da sua vida e olha, não tem outra mensagem para dar no dia de hoje, não. É o caminho estreito, companheiro. O caminho de Deus é o caminho estreito. E ou a gente assume isso, ou é a barbárie que vai atingir a gente, como está atingindo o país nesse momento. Se você der sequência ao texto que a gente leu hoje em 2 Reis, você vai ver que a seguir vai começar uma descrição de que, apesar disso, a ira do Senhor não se aplacou. E as pessoas deram continuidade a alguns aspectos que levaram finalmente à destruição de Israel. Então, gente, a gente está lidando com uma coisa séria. E o chamado é: humilhe-se, arrependa-se, jogue fora o culto que você faz a esses novos deuses que substituíram aqueles velhos deuses. Os novos deuses, principalmente esse do consumo, da afluência, da aparência, sabe, da vaidade, do prazer imediato, da intolerância, da violência, da admissão de que alguém possa ser condenado pela opção ideológica que tem. Gente, joga fora isso. Se arrepende disso. Muda o seu jeito de pensar. E entra pelo caminho estreito de Jesus. O que vem como promessa? Nenhuma vida fácil. Você vai se sentir muito pressionado. Mas eu te garanto que você nunca vai estar desanimado. Que você vai ficar perplexo diante de coisas. Como é que pode? Eu não consigo entender. Mas você não vai se desesperar com a sua perplexidade. Você vai ser perseguido. Mas seguramente Deus não vai deixar você abandonado. E por vezes você vai se sentir abatido. Mas não vai ser esse abatimento que vai te destruir. Porque a gente vai poder olhar e continuar a ver o poder da ressurreição de Jesus acontecendo exatamente onde acontece a nossa morte. Quando a gente decide morrer para esse mundo, morrer para o mundo como ele se organiza, a gente tem a possibilidade de experimentar a ressurreição que há em Cristo. Então eu espero sinceramente que no dia de hoje a gente possa refletir. Eu não posso nunca nessas homilias muito rápidas aprofundar. Os textos dão para explorar muito mais do que isso, tem muito mais aspecto para olhar. Mas de hoje eu queria deixar isso claro. Assim, por favor, amados, não admitam esses novos cultos no seu coração como se fosse coisa normal, porque eles nos levam à barbárie. E o nosso país, nesse momento, está enfrentando exatamente a chegada dessa barbárie há tanto tempo prometida. Abra o olho. Que Deus tenha misericórdia da gente como povo, como nação, como família e como pessoas. Bom dia.